direta para o amor. Mulher pra mim só tem trem, sendo da terceira dúzia, 25 aos 36. Primeira dúzia, infância desamparada. Segunda dúzia, juventude transviada. Terceira dúzia, isto sim é que é mulher. Tem tudo que o homem quer. A roleta, o amor. Mulher pra mim só tem três, sendo da terceira dúzia, 25 aos 36. A roleta, o amor. Mulher pra mim só tem três, sendo da terceira dúzia, 25 aos 36. Primeira dúzia, infância desamparada. Segunda dúzia, juventude transviada. Terceira dúzia, isto sim é que a mulher tem tudo que o homem quer. A roleta do amor. Mulher pra mim só tem três, sendo da terceira dúzia, 25 aos 36. Primeira dúzia, infância desamparada. Segunda dúzia, juventude transviada. Terceira dúzia, isto sim é que é mulher, tem tudo que o homem quer.